alçapão. Salte, fogo morto, pro seu porto, seu rincão. Voe, absorto, fumo solto, alçapão. Velhos arados e juntas de bois que não andam, dentes travados e o mal da chaminé sem ação. Cadência e ascendência num claro escuro, vistos da carroceria de um caminhão. Forro de sufoco, mil lamúrias e pendões. Jorro, desemboco nas penúrias e sermões. E sermões. Muitos anos nos seus ombros curvados, senhores, busca pelo recomeço como se firmar sem noção. Contemplando da janela vai buscando um seguro, e a chaminé que dorme sinaliza com não. Tá de fogo morto, tá de fogo morto, tá de fogo morto. Tá de fogo morto, tá de fogo morto. Muitos entre tantos vagam no mesmo sentido. Vão as mulheres e os filhos pela contramão.